Está no ar. Momento Espírita, o programa que traz o Espiritismo para bem perto de você. O último retrato. Desde a chegada da pandemia, vivemos em sobressalto. Hoje, nos chegam as notícias de um amigo abraçado por ela e em estado crítico no hospital. Ontem, foram as notas breves, nos informando de familiares distantes contaminados que a morte levou num tempo quase recorde. Não pudemos comparecer para lhes ofertar algumas flores ou ensaiar um último adeus. A cada notícia televisiva ou radiofônica detalhando as milhares de mortes e de contaminados, corremos a verificar se nosso amor mais próximo está bem, se nossos filhos estão bem, nossos netos, nossos primos. Preocupamos-nos com nossos pais e avós de idades avançadas, cuja fragilidade os torna os preferidos dessa pandemia, que parece se eternizar. Quando chega a notícia de alguém querido, alguém mais próximo da nossa afetividade que se foi, quantas vezes nos surpreendemos pensando: e nem me despedi direito da última vez, se eu soubesse que ele morreria? Pensemos que com a pandemia ou sem ela, todos os que nos encontramos na Terra estamos com o bilhete de volta no bolso. Uns o temos para logo mais, outros para daqui a semanas, meses, anos. Mas conforme assinalou Jesus, essa data somente o Pai Celestial tem conhecimento. Por isso, se não temos o hábito, vamos criá-lo. O hábito de nos despedirmos com carinho, amor, toda vez que alguém sair para o trabalho, para as compras, para qualquer compromisso que lhe exija a presença. Os que estamos no mesmo lar, abracemo-nos, estreitemo-nos, sintamos o coração bater sincronizado com o nosso próprio compasso cardíaco. E digamos até logo, tchau. Depois, o acompanhemos com o olhar até o portão, até a saída. Se estiver a pé, vejamo-lo voltar-se antes de tomar a rua e acenar mais uma vez. Se utilizar veículo próprio, vejamo-lo entrar no carro, colocar o cinto de segurança, ajustar o espelho retrovisor. Acompanhemos cada gesto. Detenhamo-nos à porta para observar. Quando finalmente ele ligar o motor e nos olhar outra vez, acenando, acenaremos também. Jogaremos beijos, sorriremos, utilizaremos as duas mãos e gritaremos uma vez mais: tchau, até logo. Façamos isso a cada saída de alguém, mesmo que esteja indo simplesmente comprar pão ali na esquina. Se eventualmente esse for o último até logo, teremos muitas fotos registradas na alma para recordar. Ele sorriu para mim. Ele tornou a acenar depois de fechado o portão, já na rua. Ele entrou no carro, mas resolveu entrar de novo e disse tchau outra vez. Tenhamos em mente: a vida na Terra é impermanente. Deixemo-nos ficar na porta, na janela, acenando um tanto mais, até a pessoa desaparecer na curva da estrada ou no final da rua, dobrando a esquina. Não tenhamos pressa. A pandemia nos está ensinando que devemos mais e mais saborear a vida familiar. Que devemos prezar amigos, colegas, conhecidos. Que devemos valorizar a presença do outro. Saibamos nos despedir demoradamente. Poderá ser o último retrato do amor que partirá logo mais. Que não venhamos a nos arrepender de não ter abraçado, beijado, aconchegado. O logo mais, somente Deus o sabe. Pensemos nisso.